Todo o ensinamento de Jesus tem como base o amor. Ele não cansa de afirmar que através da prática do amor nos tornamos criaturas mais puras, mais próximas a Deus, e que esse é o único caminho. E o amor tem várias faces pelas quais se manifesta. Uma delas é o perdão. Na oração do Pai Nosso, que Ele nos ensinou, pedimos para que Deus perdoe nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Em outras passagens do Evangelho, Jesus nos pergunta em que somos melhores que o nosso ofensor, se não o perdoamos. Nos diz que antes de elevarmos nossas preces ao Pai, primeiro devemos nos reconciliar com quem temos alguma divergência. Ou ainda, como explicou a Pedro, que o perdão é ilimitado e deve ser dado sempre. Hoje, passados mais de 2000 anos, o perdão é tema atual para aquele que deseja ser feliz, porque o perdão é libertador. Pelo nosso orgulho, nós não perdoamos porque julgamos que o outro não merece, porque o que ele fez é grave o suficiente para que ele sofra. E assim, dessa maneira, nós nos mantemos unidos com quem acreditamos que é mal. Nós só evoluiremos quando a razão iluminar o nosso coração e fizer perceber quanto tóxico é o veneno da mágoa que nós ingerimos cada vez que relembramos o fato que nos machucou. Perdão não isenta aquele que errou de rever a sua conduta e dela prestar contas. O perdão traz a quem concede a paz e a tranquilidade necessárias para seguir em frente e preparar-se para novos aprendizados que a vida vai lhe oferecer. Perdoar é reconhecer que o outro, assim como eu, é um ser a caminho, que acerta, que erra, mas que, principalmente, é responsável pelos seus atos, como eu sou pelos meus. E perdoar é uma escolha minha. Eu quero ser feliz. Eu quero paz. Eu devo libertar qualquer vínculo que seja contrário à minha felicidade. A prática do perdão ensinado por Jesus demonstra amor por mim mesmo. Pensemos sobre o perdão e tentamos colocá-lo em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe a todos e que assim seja.